Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. DJ Tonso. Isso vale tentar amor. Vamos dançar assim, Margarina, como é que é? Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar. Obrigado, meu compadre Josias. Regina, Toninho, a gente chega pra fazer a onda. Daqui a pouquinho, o nosso quarteto se forma pra fazer o show pra galera. Só você tem o dom de iluminar, como o sol e a mais bela luz do luar. Vale tentar amor. Ah, ah, ah, ah. Deixa eu abraçar com todo carinho o nosso parceiro Ronaldo e o Rogério. Meu amigo padre, vale tentar. Sem dúvida nenhuma, projeto tá aí dos meninos. E a gente hoje fazendo essa alegria, essa festa pra eles. Pra eles! Vamos lá! DJ Tom, tocando tudo que o povo gosta de dançar. O novo visual da Luxuosa chegou. Chegou, chegou, chegou. Chegou em Macarena, papai! DJ Tom! Só vou ficar, amor, se você me compreender, pois sei que vou sofrer. Estamos apresentando DJ Tom, agora de frente com você. E a gente vai tocando, libera mais uma. Era isso que vocês queriam, é? A dona da noite chegou, chegou. Ficar perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me meu amigo malucão, ele e o Robson. Estão aqui comigo, um abraço pra vocês. Estão aqui! Você DJ Tom. Finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Olha o louco, olha o louco! Louco, louco, louco, estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor. Tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo. Vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus. Mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha. Eu não quero. Deixa eu abraçar aí o nosso grande Diego. Por isso dançando. Dançando, né, Ronaldo? Também tá fechado na parceria com a gente. Alô, Diego! Um abraço pra você aqui do Homem do Alô! Alô! Sendo pra você me deixar, procure logo entender. Alô, Rafinha! Alô! Deixa aí a galera aí, Madalenos, cheio, Esmeralda, Buriti, Lucilene, Elisana, Ney, Luciane e Alberto. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Sogra aí do Adriano. E segue com a gente Amanda, Daiane também. Aninha e Nelsinho Rodrigues. Mais uma pra você. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. Esse amor mudou a... E por aqui com a gente o nosso querido Davi Neves. O nome da emoção por aqui, meu irmão. Bora, Davi, bora, Davi. DJ Tom, a dona. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei. Sendo no barracão do José. Não vai embora, não me entregue a solidão. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. É a carroça da saudade do Búfalo do Marajó. Uma nova forma de se falar em saudade. A dona da noite chegou, chegou com seu novo visual. E a gente chega com o nosso novo visual. Um novo visual. Eu sei que às vezes dói meu coração. DJ Tom. Joguei pro alto uma paixão. DJ Roberto do Máximo Renato. DJ Renato Digital, nosso parceiro Naldo Perigoso. Isso aqui, das pequenas. Queria te amar. E aí, filha? Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Alô, Cris! Namorei o gatinho mais lindo. Meu amigo Rodrigo Freitas, Alana Almeida. Sim, também o Lucas Vieira, a Lívia Almeida, Jéssica Larissa e a Ana Almeida, Hilda Rocha, todo mundo aqui. Nossa comitiva ao lado. Bora, Cris! Vamos ao espetáculo da carroça da saudade do Búfalo do Marajó. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. DJ Tom, ora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde. Deixa o nosso Yanara, o Thiago. Ou madrugada. O depósito de bebidas. Bem na beira do rio. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti, o casal Amaral tá na área. Sempre carícias. É verdade. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti, sofro sempre carícias. E amigo Everton da família Explosão. Thank you. gente, um abraço pra você. E o calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo o que me faz dizer sim. A dona... Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Nosso amigo Marquinhos, ele é Marisa. Isso aqui também com a gente, um abraço. Minha resistência. E o que que tem? Tens o desejo do amante, do corpo do amado. Por ti, sofro sempre carências. Tens o desejo do amante, do corpo do amado. Por ti, aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Essa música aí é pra alguém. É humilhante, não quero nem saber. Eu sei que estou errada, preciso de você. Não vai. Vamos, Gê! E deixar de mandar um grande abraço ao meu fã número um de Barcarena, DJ Juriel. Esse moleque gosta muito do Alô. Alô! Bora, meu DJ! Não, não, não, meu amor. Diz! Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Mandaria no show. DJ Tom, a dona da noite. Depois não saberei viver. Não vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? E as melhores? Não suporta ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. E olha, já tem CD aí do Frangília, do Toninho. E CD do meu compadre Josias. Aqui, o Lúcio Campos. Ei, amorei. Se não... meu jeito de amar. Pra tocar só os melhores pra você. Justiça, Kleber, Nilda, Antônio, Colis aí dos Caça Farra, estamos aqui com a gente. E aí, Wagner dos Cachorros, alô Juninho! A dona. Só digo vai e segue em frente sem olhar pra trás e leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som e ouvindo o fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, fruto sensual. Te cantar na canção, te cobrir. Meu amigo Bachilho! Um abraço pra você aqui, Dudu! Sua mana, papai! Descobri sensações, vem curtir pop som pra dançar nesse som e sentir seu coração palpitar de emoção. E se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar, ser o melhor de tudo. E a galera do Regibar! Isso aqui hoje, na Carroça. Um abraço pra você. E toda a quinta top do Regibar. Se é conquistar, eu vou pedir pro pop som tocar todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás e leva os sentimentos que eu te dei. E o casal Amaral tá na área, Franginha. Tudo com o pop som e ouvindo o fruto sensual. Só digo vai e segue em frente sem olhar pra trás. Nosso amigo Ronaldo! Alô, Rogério! Eu fico aqui lembrando tudo com um abraço aqui do Tom Máximo pra você! Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Eu vou pedir pro pop som tocar. Eu vou pedir pro pop som tocar. Eu vou pedir pro pop som tocar. Eu vou pedir pro pop som tocar. Eu vou pedir pro pop som tocar. Eu vou pedir pro pop som tocar. Quero viver a vida como eu sempre quis, achar uma maneira de ser mais feliz, gritar com o mundo inteiro quanto eu te amei. Mas ele não te deu valor. Demais. DJ Sapinho, The Best, Godzilla, Anderson, Regi, Neji, Emily, Japa, aí do Sul, no São Francisco, hoje aqui na Carroça. Luxuosa Carroça da Saudade, o seu espetáculo começa agora. O seu espetáculo já começou. DJ Tom, botando todo mundo pra dançar. Vem dançar, ciclone do alô. Estamos apresentando DJ Tom, agora de frente com você. A dona da noite. Logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. E aí, Margarida, bora dançar, bora ver! Vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Não quero mais chorar, cansei de te esperar, sozinha. E amigo DJ Fabrício! Não posso. E o Laí! Um abraço pra você aqui do Tom! Vem, vem! DJ Tom. Um abraço, Dedé, Larissa, Alaf e a primeira dama, Josi, os primos do rock de Abaitetuba. Um abraço pra vocês. E amiga Valéria de Tupanema, tá na área. Pra dançar, botando todo mundo pra dançar. DJ Tom. Alô, DJ Tom. Aqui quem fala é o seu amigo DJ Juninho Locutor. E aí, Juninho? Tô gostando de ver, botando uma galera pra dançar. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não me... Meu amigo Leandrinho da família Explosão! Explosão! Só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. Não, Lise, a galera do Acará. Também são aqui na Dona da Noite. A Dona da Noite. Entenda, a vida é compromisso, eu vou cumprir. Uhul! Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. O que é? Sim. Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. O que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sei, o que quero é teu amor. Estou teu lado. O curral do diabo tá funcionando desde cedo. Cala-me, ó liberdade plena. Agora que ele me aparece aqui atrás. Olha, toalhinhas, taças, canecas. Você encontra ali no curral do diabo, gente. Tá ok? Nosso curral funcionando! Rafael, Michel, Renan, curtindo a carroça! DJ Tom! E aí, Spock! falar de amor, eu e você e o malucão. Pra se falar de amor, tem que machar ser e bem. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra. E você? Você. Todo mundo pra dançar. E a galera de Barcarena dançando com o homem do alô. Alô. Como é que é? Meu amigo Bagre, Diego, Rafael, Railane e o DJ Clone Martinez. Da saudade, carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Frente a frente com o povão. Aí, DJ Tom, solta som. Se pensas que me engana, já negando essa paixão. Pegas facilmente se me olhas sem razão. Dá-lhe, Tom! Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Como é que é? Como é que é? Mas voltarás e relembrando. Essa amiga Catiane, isso aqui é o lado. Como já deu uma talagada daquele jeito. Tira minha vida e lavar meu amor. Mas voltarás. E na verdade ela tá comemorando a sua formatura, né, rapaz? Parabéns, viu, Catiane? Parabéns pra você! Professor Hoje Marino! Nazu e a família! Arruizal! Primeira vez na carroça aí! Faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. Olha uma luxuosa aí, Josi. Olha a batida, olha a batida, olha a batida, olha a batida, olha a batida. Hans Warrior. Meu pobre coração não consegue entender. nosso parceiro Davi Neves. Um abraço pra você. Alô, Davi. Olha o nosso amigo Everton Rotti e o grande Léo, o Loirão e a família Explosão. Te liga aí, Spoca! 2020, ano novo. E uma nova emoção se aproxima. Dia 11 de janeiro na Via Show. A festa mais esperada do ano. Alô? Aniversário do dono da noite. Alô? DJ Tom Macedo. A voz que conquistou o Brasil. E para completar o show, o dono da noite convida Alanzinho. Banda Os Brothers, Banda Pérola Negra. Uma homenagem inesquecível ao Rei Reginaldo Rossi. E mais, DJ Joãozinho, o DJ número um das marcantes. Aniversário do dono da noite, DJ Tom Máximo. Aguarde cada segundo. Vai ser inesquecível. Vai ser inesquecível. Os Brothers, vai também estar no meu aniversário, dia 11 de janeiro, na Via Show. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta. Também vai estar no meu aniversário e ele vai cantar essa aqui, ó. Qualquero em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. DJ Tom, sei é o jeito certo. Se meu coração fosse um pouco mais esperto. Deixa eu abraçar aí também as amigas Rosa, Rosana, Júlio da Ilha do Amor. Um abraço de Cuipiranga, Matheus, Felipe, Colis aí dos Caçafá. Diz como é que faz. Como é que faz. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como Anderson, Regiane, Dange, Emily, Regi, Japa, Japa Sonho, DJ Sapilho, TBS, aí do Godzilla, um abraço! Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem alô? Maquiagem. Que tá em dúvida. Ela não sabe se ela quer o A ou se ela quer o B. Mente romântica. Ei, ela vai dizer: tá em dúvida, Não sabe se é normal gostar de dois. E aí, Robson? Tá entre o que é e o que essa daí é pra você. Vou te ajudar a decidir agora. É pra você, Spocker. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Gordo Felipe, agora, cadeirante do bairro da Beira do Rio. Um abraço. Quem te leva ao céu? Ah. Sem te tirar do colchão. Ah. Já tem cedendo Josias aqui ao lado. Mel, te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. Alanzinho, simplesmente romântico. Franquito Produções. Franquito Produções. Pai, quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Já tô encendendo meu compadre Josias. Meu amor, do jeito que eu te amei, foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. Lohane Barbosa, Laiane Barbosa, estamos aqui. Então fica, então fica, alô. Manda 007. Lá vem mais uma. Você olhou pra mim no baile da saudade no mês passado. Será que você também sentiu por mim o que senti naquela hora? Diz! Ouvindo os DJs no máximo, Franjinha e Toninho e Josias tocando pra gente. DJ Cleison! Sabe? Valentina! Agora eu quero mais. Chama aqui com a gente, valeu! Alô, Neto! Se eu te der meu contatinho, você promete que vai ligar pra mim, bebê. Vai ligar? Se preferir, me manda uma mensagem no Facebook ou no WhatsApp. E se acaso estiver interessado, te puxa pra cá. Carroça da saudade. Na dona da noite, vou te encontrar e te dar meu contatinho, bebê. Quando te olhei, você olhou pra mim no baile da saudade no mês passado. Será que você também sentiu por mim o que senti naquela hora? Ouvindo os DJs no máximo, Franjinha e Toninho e Josias tocando pra gente na dona da noite. Você combina comigo e agora eu quero marcar pra sair pra dançar com você. Se eu te der meu contatinho, você promete que vai ligar pra mim, bebê. Se preferir, me manda uma mensagem no Facebook. A morena fica só passando pano. E se acaso estiver interessado, te puxa pra carroça da maldade. Vou te encontrar e te dar meu contatinho, bebê. Bebê, bebê, bebê, bebê. Vem, meu bebê. Vem, vem dançando, vem, meu bebê. Vem dançando, meu bebezinho, vem. Vem dançando assim. Assim, assim, assim, assim, assim. Vem com a dona da noite. A dona da noite. Alanzinho, simplesmente romântico. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer. Júnior Malucão, nome da emoção, viu, Dieguinho? Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo e eu fico nu, fico nu. Nosso amigo Gugu da tribo, um abraço. Cê fica me lu, me lu, me iludindo e eu fico nu, fico nu, Davi! Caindo. Alanzinho, simplesmente romântico. E aí, pede pra ela arrumar as malas aí. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Tem vaga no Palio, viu? Imaginei. Tem vaga no Palio. Num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua e outra. Hoje eles estão fedendo a liso, meu amigo. Pra gente cuidar. Não saiu nem a unha da morena essa semana. Neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz. Estão fedendo a liso hoje. Já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem. Não saiu nem a unha da morena, meu irmão. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá. Solta a vinheta do malucão aí. Dizendo amém. Ele chegou, malucão, o consagrado de Barca Arena. Mente romântico. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a Choqueiro de Barcarina. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai... Eduarda, Cristina, Rafael, taxista, internet, da Vila São Francisco, junto aí com a Carro. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Alanzinho, simplesmente romântico. Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te... Daqui a pouquinho tem o nosso show! O quarteto se forma! Pra eu parar de chorar em cima da terra. Vamos doce assim! A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz! Traz mais um balsa. Vou falar uma coisa pra vocês dois aí. Esses dois aí são safados. Tô te falando. Um articula, o outro tu sabe. Pois é. A noite já vai e o dia já vem. Estão andando muito juntos esses tempos. Do meu bem que não vem. Que não vem. Quero ver dia 31, Lúcio Campos. Mas confesso que dia... Regina, dia 25, meu irmão. Que não vem. Ouviu, Morena? O Lúcio, esquece ele. Não vai nem te dar atenção dia 25. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Daqui a pouquinho tem o show do nosso animal. Daqui a pouquinho o quarteto se forma do máximo. Queres tu saber? A dona da noite chegou. Mando só para saber que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Reunião seríssima amanhã. Minha de mim demais. A dona da noite. A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A saia cada vez mais mini subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tem. Olha o nosso amigo Tomé, o tio aí do Ronaldo e o Rogério e o Ricardo fazendo aniversário hoje, parabéns, ouviu? E os seus sobrinhos e a família RC, evento já, design. Olha o Márcio, Alan, Danilo e a galera do São Francisco. Que eu te dei, foi o que me fez te amar. Roça da saudade, a nobreza que vem dos campos do Marajó. A vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida, anjo bom que me mostrou uma saída, anjo bom que apareceu na minha vida. E aí, meu anjo? Anjo bom que me mostrou uma saída. Dia da tarde, Marajoara para o mundo. Luxuosa Carroça da Saudade. Eu só queria ter você pra mim. Robson, hein? Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. E aí, Pezão, bora ver! Isso eu sei, eu amo você. Só no biscoitinho. Da noite chegou. Nas ruas, quando ando a te procurando, sempre fico triste, não posso te ver. E aí? Onde você se escondeu? Quero te encontrar. Rever o seu rosto tão lindo e poder te abraçar. É grande os meus desejos de um dia viver. Como é que é? Traga o seu amor pra me enlouquecer. E a saudade pra você? Luxuosa Carroça da Saudade. Agora com seu novo visual. Novo visual. A noite se foi, o sol começou. Vinheta na época, Frangina! Sozinho aqui, aqui sempre a esperar você, que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você. Cadê, Larissa? Alô, filho! E a primeira dama Josi, os primos do rock. Tudo bora formar. Pra você que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Alô! Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Quem nunca errou na vida, né? Hein? Agora que deixo peço perdão, pois você não merecia. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Bora formar, bora formar. Compadre. Não pense que eu vou voltar. Não consigo esquecer o que me fez. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não Alô. Merecia. Legal. E aí? E aí? Você me diz palavras bonitas pra enviar minha atenção. Já já aquele merengue, já já. Um já já aqui, merengão. Eu não resisto sua tentação. Então, um forte abraço, meu parceiro Will. O Neolis. E a galera do Barracão do Acará. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Tamo juntos. Você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Beleza. Que beleza! Vamos lá! Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa.